sobre, falar sobre. Querida Sara, deixa-me dizer, o dia nasce só para te ver. Ela tem de acordar para ir trabalhar, e o mundo gira só por vê-la. Querida Sara, não vais levar a mal, mas tudo o que tu tocas torna-se fatal. E eu não posso deixar que tu leves do mar, onde carrego a tua ausência. E eu vou tentar levar-te comigo, imaginei raptar o teu olhar, fazer em ti meu porto, meu brilho. Querida Sara, tens de entender, o mundo foi feito só para te ter. Eu não posso deixar que te leves do mar, onde carrego a tua ausência. E eu já tentei levar-te comigo, imaginei raptar o teu olhar, fazer em ti meu porto, meu abrigo. E eu já tentei raptar o teu olhar, fazer em ti meu porto, meu brilho. E eu já tentei levar-te comigo, imaginei raptar o teu olhar, fazer em ti meu porto, meu brilho. Saber de ti, conta-me tudo sem ocultar. Quero saber os segredos que tu guardas e o que me quiseres contar. Não quero saber como tudo aconteceu, a razão para mim já não importa. Esta noite fomos como lenha na fogueira, mas agora sais por essa porta. Só quero que me digas que não acaba aqui. Diz-me por favor, não é a última vez. Quero que me digas que não acaba assim. Diz-me por favor, não é a última vez. Deixa-me dar tudo o que tenho, e o que não tiver podes pedir. Faça o que quiseres por um momento, um momento a mais para descobrir o caminho secreto dos teus sentimentos e das palavras escondidas. Só quero um momento e nada mais, mas tu só procuras a saída. Só quero que me digas que não acaba aqui. Diz-me por favor, não é a última vez. Quero que me digas que não acaba assim. Diz-me por favor, não é a última vez. Que não acaba aqui. Diz-me por favor, não é a última vez. Quero que me digas que não acaba assim. Diz-me por favor, não é a última vez. Só quero que me digas que não acaba aqui. Diz-me por favor, não é a última vez. Quero que me digas que não acaba assim. Diz-me por favor, não é a última vez. Só quero que me diga. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Foi andando pelos sete mares e subindo montanhas de flor, descobrindo lugares sem igual e lutando na guerra e na dor. E a nossa bandeira levar ao mais alto que alguém conheceu. Correste o mundo de lés a lés, e por limite apenas o céu. E por terras do mundo distante a remar como um vencedor, descobriste todos os impérios conquistador. E a distância, a chuva e o vento, nada te fez parar. Dia e noite a lutar contra o tempo, fomos onde fomos. Atravessamos mares e fronteiras, navegamos até o sol pôr. E por isso hoje o mundo te chama de conquistador. E por terras do mundo distante a remar como um vencedor, descobriste todos os impérios conquistador. E a distância, a chuva e o vento, nada te fez parar. E a noite a lutar contra o tempo, fomos onde fomos. Mares e fronteiras, navegamos até o sol pôr. E por isso hoje o mundo te chama de conquistador. Conquistador, conquistador, conquistador. Atravessamos mares e fronteiras, navegamos até o sol pôr. E por isso hoje o mundo te chama de conquistador. E por isso hoje o mundo te chama de conquistador. E por isso hoje o mundo te chama de conquistador. Yeah. menos do que tirei te faz cair. Quando já não há esperança no horizonte, tens que sorrir e olhar em frente. Não deixar o que sentes apagar esse fogo em ti. Esquece o passado, tudo mudará. Você os dados e o que for será um novo dia. Amanhã dirá. Esquece o passado e o que for será. Não baixes os braços, dê o teu destino as voltas que der. Faz a tua sorte, só tens uma vida para viver. És forte, no fundo, conquista o mundo. Se acreditas, tu és capaz. Esquece o passado, tudo mudará. Lança os dados e o que for será um novo dia. Amanhã dirás. Esquece o passado e o que for será. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. És forte, no fundo, conquista o mundo. Se acreditas, tu és capaz. Esquece o passado, tudo mudará. Yeah. Deixa-me ser minha mágoa. Outra alguém é tudo que eu já não sou. O meu passado passou e hoje seus olhos são menos que nada. Até pensei em perguntar-lhe outra vez porque foi sem sequer dar tempo ao tempo. Mas ao ver o seu olhar tão feliz, voltei atrás, nada fiz e assim fui embora sem ficar sabendo. Onde é que eu errei para me tirar assim da tua vida? Onde é que eu errei para me fechar a porta? Mas ao ver seu coração tão feliz agora, pergunto em silêncio: onde é que eu errei para me tirar assim da tua vida? Onde é que eu errei para me fechar a porta do teu ser? Que foi que eu te fiz para tu me condenares a esta ferida? Convidado, também pediu uma resposta para seu convite. Quis dizer que sim, mas a razão me disse: disse não, muito obrigado. Tanto tempo só, sem saber de nada do meu ex-amor. Uma carta timbrada alguém me entregou, mandada por ela. Com um sorriso no olhar e a tremer por dentro, logo abri nesse momento. Pensei que voltava a tê-la, mas o bilhete só dizia em papel bonito: ia-se casar no próximo domingo e eu era convidado. Também pedi uma resposta para seu convite. Quis dizer que sim, mas a razão me disse: disse não, muito obrigado. Mas o bilhete só dizia em papel bonito: ia-se casar no próximo domingo e eu era convidado. Também pedi uma resposta para seu convite. Quis dizer que sim, mas a razão me disse: disse não, muito obrigado. Não preciso os sete mares para mim, nem o mundo caído a meus pés, nem o céu preciso ter aqui. Com o teu amor já tenho o céu. Minha joia és tu e mais ninguém. Meu tesouro é o teu olhar. Não trocava nada do que tens. Tenho tudo com o que me dás. Não preciso o sol e o luar, nem todo o poder em minhas mãos. Nem sequer preciso de ter mais para ficar com menos de paixão. Tudo o que eu preciso é do teu amor, dormir a teu lado e acordar contigo. O resto de tudo já não tem valor se estás comigo. Tudo o que eu preciso é do teu amor, assim, e não preciso mais nada. Minha joia és tu e mais ninguém. Meu tesouro é o teu olhar. Não trocava nada do que tens. Tenho tudo com o que me dás. Não preciso o sol e o luar, nem todo o poder em minhas mãos. Nem sequer preciso de ter mais para ficar com menos de paixão. Tudo o que eu preciso é do teu amor, dormir a teu lado e acordar contigo. O resto de tudo já não tem valor sem estás comigo. Tudo o que eu preciso é do teu amor, de ter o teu beijo em cada madrugada. Sou feliz assim e não preciso mais nada. Já não tem valor sem estar.